3 și jumătate tot ziua, le-ai de colare, viața cu caz, de șuze. Tatălele la mine de coadă, pista 1, 0, 1, 3, 4. Salvador, boa noite, voo 9024, estabilizado ILS. Voo 9024, QNH 1017, autorizado, pouso, pistola 0, já cabeado 029. Livre pouso 910, voo 9024. Torre Salvador, Torre 2, final da 1-0, baixou e travou. Fatura 2-2-2, quem negar, 1-0-1-7, continua a aproximação, aguardando que está livre. Guardando livre, 2-2-2. Roma 024, no céu 49, autorizado Pátio Alfa, Juliette, portal 03. Fatura 2-2-2-2, autorizado pouso, pistola 0, vento variável 029. Vento calmo e variável com 2-2-2-2. Passarela 2222, no solo ao 52, libera direita, mantenha a escuta, táxi autorizado Alfa, Kilo prevista 2 Romeu, fica atento ao sinalizador. Alfa, ouvimos ali, Alfa Juliette para remota na 2? Alfa, Kilo, prevista remota 2 Romeu. Alfa, Kilo, remota 2 Romeu, obrigado. Passarela 2228 autorizado para a Vitória da Conquista, rota conforme plano de voo, nível de voo 180. Saída a Guruno, transição Alefa, decolada vista no zero, fase decolagem, primeira curva direita. Transponder 5444, controle 120, decimal 8. Controle 120, decimal 80. Passarela 2228, correto, chame pronto no pátio 3. Passarela 2228, contém do Kipsol, chame para o táxi. Para o táxi, 2228. Leonardo passando o táxi com 4 horas e meia de autonomia, 40 no POV, alternando Salvador. Passageiro do 3238, alto de táxi, até o ponto de espera da Pistão 0, via parte 3, parte 1 e taxi range, ao ponto de espera, reporte pronto, QNH 0017. Pistão 0, parte 3, via 1, 0, 1, 7, passageiro 3238. Boa noite, eu vou 7491, informação Delta autorização. Cru 7491, prepare-se aí da Arbor 1 e andar de cota. Arbor 1, aguardou no cota na sua, 7491. Passando dos 328 autorizado, alinhado do colapso, sala no 0, vento variável 029. Alinhada, fala. 3228, decola 208. Controle, hora 20, decimal. Controle 208, 2228. Sou o Grupo 74, mas eu não posso dar 11, está pronto, você está na mão, está guardando a foto. Gol 7491, autorizado, Serra Alfa Eco do U, via Eco do U, 7360. Saída Amor 1, transição Alefa, decola da pista 10, faz a decolagem, primeira curva direita. A cena transponde 5451, controle 120, decimal 8. Copiado, autorizado, Serra Alfa Eco do U, via 360, Eco do U, decola Amor 1, da pista 10, primeira curva direita, transição Alefa. Pronto, espaço 7491-60 a bordo, 7 horas e 8 minutos, alternativa Serra Alfa, Sede Alfa. Gol 7491, autorizado, táxi, até o ponto de espera da pista 10, via Pátio, táxi Índia, na ponto de espera, reporte pronto, quem negar, 0-07. Pátio Índia, reporta, ponto de espera pronto, 7491. 249, autorizado, linha de decolar, sistema 0, vento variável 19. Autorizado, linha de decolar, sistema 10, 749. Gol 74, na Salvador, gol 1592, boa. Torre Salvador, gol 1592. Gol 1592, general no 06, autorizado pouso, pista no 0, nas variadas 02. É, autorizado pouso na 10, gol 1592. Muito bom dia, 3520, final da 10 visual. Senhora 592, Oscar Lopes 2, libera direito autorizado táxi Alfa Juliette, portão 11. Alfa Juliette, portão 11, 592. 43520, QNH 1006, vento variável, 1 nó, autorizado pouso, pistão 0. Livre pouso 1-0, Cantrei, 5-2-0. Centro 520, nas salas 26, libera direito, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 07. Libera direito, Alfa Juliette, portão 7, Centro 520. Sou Instalador, Papatango, Romeu Vitor Hotel. Papatango, Romeu Vitor Hotel, QNH 0 no 6, reporte final no 7. Fora final no 7, Romeu Vitor Hotel. Salve Salvador, Papatão Leão Vitor Hotel, final, pista 17, baixar e travado. Papatão Romeu Vitor Hotel, avistado, autorizado, pouso, pistola 7, vento calmo. Pouso, pouso autorizado, pista 17, Romeu Vitor Hotel. Romeu Vitor Hotel, salve 30, confirme taxa. Gente, reporte livrando. Tony, 3398, boa noite, Tony LSX-Ray. Tony 3398, Kine, Alma 06, autorizado pouso, pistão 0, zero, variável 029. Livre pouso 90, Tony 3398. Comigo, Tony, até a frente, boa noite. Salvador, boa noite, Chão 3, 70, estabilizado, LSX-3. Chão 3, 70, quem negar no 06, continua a aproximação, conta na autorização. No 06, aguardando a autorização, Chão 3, 70. 3398, no Solas 34, libere a direita via Foxtrot, táxi autorizado. A alça quilo prevista é a Uno Romeo no pátio 3. Fique atento ao sinalizador. Foxtrot, alça quilo Uno Romeo, 3398. Centro 3170, autorizado pouso, pistola 0, gato variável 03, mais. Autorizado pouso, centro 3170, pistola 0. Centro 3170, no Celos 37, libera direito, autorizado táxi Alfa Kilo, prevista 2 Lima, pátio 3, fica até o sinalizador. Alfa Kilo, prevista 2 Lima, pátio 3, 3170.